500 anos de existência, meu país. Quem quer mudança faz, como eu fiz pra ser feliz. Diz, a pivetada tá jogada, convite pra ser drogada. Bem, nada nem ninguém, no crime mais um refém. Governo ansioso, pelo nosso fim da macuela. Álcool, droga, feira livre na favela. Proibiram, arma de fogo, fuzilador de novo. Meu povo, sofrido, acuado, feito de bobo. Capitão do mato, na D20, pensa assim. Preto é suspeito, só porque olha pra mim. Separado, desunido, história passa, nada muda. Cada dia mais fudido, meu povo não se ajuda. Manipulação na televisão, invade a sala. Seca seu raciocínio, é tapa na cara. Vive sonhando quem não pode e não tem. Viagem louca te faz bem, pense bem. Só é tipo assim, o vacilo é o fim. Respeito, tem que usar na direta. O crime é louco, sei, a cena é essa. Só é tipo assim, o vacilo é o fim. Respeito, tem que usar na direta. O crime é louco, sei, a cena é essa. Anote nas páginas do relatório. Não sou cobaia nem rato de laboratório. Manipulação chegou ao fim, fim, filma a fita. Real dos loucos, verdadeiro, acredita. Vagabunda que é soco, olha o pipoco. Bangou, só no coco, se não matar, deixa louco. Terra da garoa, não fica à toa. Cê mosca, cê bangua, na boca deita moa. Deriva do arisco, vou ligeiro, feito cisco. Pedra estabiliza, mente fraca, sabe disso. Se é pra ser, que seja negro de atitude. Guerreiro de verdade, trinca na virtude. Vai ver a cena, sou eu de novo. Soldado cabuloso do meu povo e não é osso. Resgato autoestima na minha rima. Na fração, no momento, entra no clima. Só é tipo assim, o vacilo é o fim. Respeito, tem que usar na direta. O crime é louco, sei, a cena é essa. Só é tipo assim, o vacilo é o fim. Respeito, tem que usar na direta. O crime é louco, sei, a cena é essa. Foco da vida, se liga, se vive vacilando. Desligado não faz história, só vive moscando. Quem não trinca, não ganha espaço. Está propício ao fracasso. Sou fundo ZO, várias quebradas paradas. Malandras demais, jamais citas erradas. Filha do crime, importante, bonito, defino. Que errado o raciocínio, altera seu destino. Decora o meu hino. Periferia, fiz se ver, tá mal, dá pra sobreviver. Cada postura montado no proceder. Sem alternativa, da terra da garoa. Vida fudida, se pá perdida, por aqui vacilo zoa. Noticiário, rotina, violência na favela. Ganho dinheiro, ganho bofe só na Miguela. TV acabou, boys assistem, bate palmas. Carro blindado, avião, machado, preservando o alma. Só é tipo assim, o vacilo é o fim. Respeito, tem que usar na direta. O crime é louco, sei, a cena é essa. Só é tipo assim, o vacilo é o fim. Respeito, tem que usar na direta. O crime é louco, sei, a cena é essa. Se não é pra ajudar, não atrapalha. Aqui não tem fã de canalha, revira a volta, máfia. Se não é pra ajudar, não atrapalha. Aqui não tem fã de canalha, é lado a lado. Ativamente, banca 2N e tá no pente. Rima consciente, mas tá osso, mas tá osso. A inveja corrói, o corre é louco, o corre é louco. Deus olhar por nós. Amor, emoção, sentimento, a flor da pele nesse momento. Viver é o que eu quero e peço discernimento. Samba SP, não é mó veneno. Noite serena, vida ao relento. Tá na responsa, minha mente é munição. Concentração, pé no chão, tô firmão, meu coração. É nacional, sim. Samba SP é tipo assim, mas não vivo sem isso aqui. R-I-C-K é 1, 2. Samba é tipo assim, o vacilo é o fim. Respeito, tem que usar na direita.